Banda Pressão do Arrocha. Essa é diferente. Pra que esconder que te quero e você ainda me quer? Pra que enganar o coração, sofrer? Por que deixar pra trás todo esse amor que ainda existe? Alimentar orgulho e depois sofrer. Me ame como antes. A opinião dos outros não soma nesse nosso amor. Oh, oh, deixa eu ter você pra mim de novo. Nosso decreto é aglomerar em dois. Deixa eu ter você pra mim de novo. Mate a saudade, não deixe. .com.br, o site oficial do Arrocha. Por que deixar pra trás todo esse amor que ainda existe? Alimentar orgulho e depois sofrer. Me ame como antes. A opinião dos outros não soma nesse nosso amor. Oh, oh, deixa eu ter você pra mim de novo. Nosso decreto é aglomerar em dois. Deixa eu ter você pra mim de novo. Mate a saudade, não deixa pra depois. Não deixa pra...